toca sucesso. 103.1. Toda hora só toca música boa. 103.1. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Essa sua música. Alô, eu queria pedir uma música. As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a home. I can't hear you from the sky, and I think I saw away. É claro, tudo que é sucesso você ouve primeiro aqui. 103.1. Sucesso atrás de sucesso. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I Sucesso toca. Toca. O que você gosta de ouvir? Keep his mind on nothing else. Nova Onda FM, 103.1, Direção-Geral, Francisco Venâncio de Souza.

rádio que toca o